Lima 037, este é o controle de Salvadora, sua identificação. Vê se mantém o nível 050, deixa no 018, via chegada da Média Onda. Chame-se a Recife em 128, decimal 8, alterno em 35, decimal 3. Localizador, curva esquerda para a 130, nesta para o intercepto. Localizador 130, nesta para o intercepto, em Comará. Controle 170, seu controle de Salvador, a sua identificação. Esse mantém o nível 060, ajuste no 018, via chegada para Med 1, inicia redução 250 norte. Aproximação, posição de 12 horas, 14 milhas, rumo Nordeste, cruzando 150 para 050, 300 mais que o lado. Complete aproximação, chantou e 118 decimal 95. 18951 9024. Já Salvador, você errou 9024, 2 milhas para o Índia Serra. O 9024, tráfego onde está autorizado por sistema 0. Vento 1110 graus, 059. Livre pouso, 110, voo 9024. Para 2 mil pés, quilômetros, reposto estabilizado. Passarei 2222. 2019, 2000, repassarei estabilizado. O 9024, no solo 57, autoriza táxi para o 411, Alfa Juliette, portão 07. Dentro para 3 mil pés, ajuste no 018, livre elétrico, reporte estabilizado, número 2. 2 mil pés, livre elétrico, vai informar estabilizado por 9037. 27, confirma indicada. 2309. Gente, 3170, inicie redução 2209, número 3, no seu cruzamento. Quem chamou a torre? Voo 7491 com a Eco no 11, com autorização. Voo 7491 na guarda de cópia. Pode. Gente, consegue 2222 confirma indicada? 80. Gente, consegue manter até o próximo símbolo? Afirmativo, vai manter. Gente, grato. Gente, de aproximação, estou olhando no 8295. 1895. Isso aí, Salvador, muito boa noite. 2222, passareta. Passareta 2222, caso não está autorizado por 1790. Vento 1190 graus, 059. Xuxa altímetro 1 a 0 no 8. 0 no 8, autorizado pouso 1 a 0. Para 2000 pés, ajuste 1-0 no 8, livre LS, aposta estabilizado, número 3. Iniciou a opção 2009. Próximo ponto de toque. 222 no solo ao 05, autoriza ataques para o 43. Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador remoto é previsto 5 Romeu. Tente, Alfa Kilo, 43, previsto 5 Romeu. Passado, zona 3-1-3-1-3-0. Sente, completo de aproximação, chamou em 118 decimal 9-5. 3-1-7-0, boa noite, fazendo aproximação, número 2 para pouso na pista na 0. Aeronave se precede ao banho da Gol, próximo à cabeceira. Bom, 9037 no solo 07, autorizar ataques para o pátio 1 e Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, bom. 9037. Autorizado, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 0-0 graus, 0-5 nós. Registro altímetro 0-8. Autorizado, pode 3-1-7-0. Era um 2-0-0-0 para chegar na... Tráfego, até o 0-5-0, é isso? Aguarde mais um minuto, o Gol 7491 preparou sair da Gol 1. Pronto. O 7491 autorizado, Salvador, para Serra Alfa, Cuzulu, via Cuzulu 17, Mike, uniforme, papaya com Vitor, Cuzulu 30, Serra, Tarde Bravo, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída Arpa 1, transição Elefa, decola pistão 0 com primeira curva à direita. Transponder 5145, controle Salvador, opera na frequência 120.80, aguarde para o cotejamento. Posição 3170, autorizado ataque para o Parte 1, dará passagem ao Boeing da Gol após ingresso via Alfa Juliette, remoto 14 do Parte 1. Alfa Juliette, remoto 14 do Parte 1. Posição 3170, essa filha da nossa vida. O Gol 9037, o portão do parqueamento é o 09. 309, 9037. Com 74919 no cotejo. 660 para Zeisa, essa é Zulu 17, Mosebe, Zulu 30, Sorocaba. É, depois da 10 pela direita na Árvore 1, aliás, 5145208. O 7490 no cotejamento está correto, portão 11 no chave pronto. Não. Francisco, parabéns no teste. Eu estou te mandando 018, autorizado em 10, estou falando estabilizado. Vejo Pedro 018, autorizado o IRS-XA. Fora estabilizado. Conta aí, o Adona presente? Adona, 3520. Pode Adona, 3510, fora estabilizado. contato 3520. 3520, completo final, chame tu. 18995. 1895, contato 3520. 0, solo 24, livre direito, via Fox, expectativa Alfa Juliette, portando 0. Gente, 3520. 9 ano, decolar 226, ano 208, com certeza. 208. 49 ano, decola, deu pé. Voo 7491, contato em radar na decolagem, mantendo o 360, via saída a Voo. Via 360. Voo 1592, décima 3050 na Pro do SAP, ajuste altímetro 9018. O 6908, oceano de suspensão. Isso aí mantém a nível 0, 60. Via chegada do médio 1, ajuste altímetro 90, 18, ando separa 2, 509. Mantém 060 com 2509, o ano de TAP para interceptar a chegada do médio 1, o azul 6908. Voo 7491 passa a nível 190, chama agora centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Duna 592, Rui Duna, décima, tem 2 mil pés, ajuste altímetro 908, informe estabilizado. 3 mil pés, Duna, 6.18, informe estabilizado, 652. Azul 6908, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 6908. Prepara a cuca, transfere a caju e agora de copo. Linha 908, desce mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro 1.08, autorizado elétrico, seu informe estabilizado. Desce para 2 mil pés, ajustado 1.08, autorizado pelo sentimento, comportamento estabilizado, linha 908. Voo 1812, chama educação, voo de Papoca, para interceptar a chegada da BM-1, décimo então 050, ajuste altímetro 9018. Transição Aracaju, curva esquerda, pode decolar. Transponder 5152, controle 120, décima 8. Autorizado. Da Amper, voo 7, voo 3, a pouca, transição Aracaju, transição esquerda, voo 2, controle 1208, voo 1192. Correto, voo 992, porta 8, chame para o estacionamento. Estacionamento está pronto, puxa essa, né? É. Ok. Voo 9025, qual a cota? Conta 25. 400. Subidação, voo 1, letra, tóquilo, curva à direita após a decolagem. Transponder 5161, controle 1208. Autorizando Vitória, 400, conforme a roda do plano. Redução do 1, Leda, Tóquio. Curva direita após decolagem. 5161, transponder 1208. Voo 9025. Correto, 9025, portal 9, chame de posicionamento. Chama na volta. Diego, no 592, está estabilizado no X-Ray. No 592, pouso autorizado, pistola 0, vento no 10 graus, 07 mais. Autorizado, pouso 592. E 1150 mais. 1950, sim. Azul 908, 3000 lançadores técnicos, teste final, chama agora torre, na frequência 118, próximo a 95. Chama a torre, 1895, 908. 592, solo 44, vida direita, taxi de Alfa, chamecha taxi Juliette. Chamecha Juliette, gol 1592. Azul 6908, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 1, 0 grau, 08 lá. Agora pouso, 6908, azul. Solas 4.6, nível direita da Fox, taxi de Alfa, Kilo, para o Pat 3, previsto 3, Lima. Kilo, Pat 3, 3, Lima, posição, senhor. Boa noite. Taxi autorizado até o ponto de espera da parte One India, ponto de espera da parte pronto, ajuste no 0 no 8. Já, parte, já, espera, para a próxima. Pronto, Juliette, bolão, 592. Continua 592, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Desde o oceano de educação, deixe manter 050, ajuste o altímetro no 018. Está apitando aqui, Desse material 2 no 10, o sentimento 1 a 0 no 8, autorizado a leste, foi um pouco estabilizado.